amor de Deus. Inspiração pelo amor do Pai, me deixa em paz, não aguento mais. Vai, mas volta por favor, pra mim sentir o calor. Me usa de instrumento pra compor, mais amor nas minhas cordas vocais. Lá pelo 60 eu quero a prateleira cheia de relíquias e um sítio em Minas Gerais. Conhecer a Bahia e seu cais, saber qual é de São Paulo e seu caos. É como eu sempre falo aqui no Morro do Galo, quando o sol vai embora sempre parece um espetáculo. Mas além do céu também tem tráfico explícito, tias lotam igrejas, velhos perdem o fígado. E eu sigo sem imitar gringo, do que mostra pro mundo que o Eagles precisa aprender com a tribo da periferia. Mas a rua não é tão macia, eu olho a vida, a mente frita e desconfia. Tipo, quem quer a polícia da polícia, hein? Well, well, well, well, agora sou eu e eu no Morro do Galo, ó céu. É um caldo. Well, well, well, well, tá na mão, tá na mão. Agora sou eu e eu, só eu, só eu, no Morro do Galo, ó céu. Causa arrepio em quem tá de peito a regata. Calor humano derretendo as calotas polares. Vou, ando pelos ares, visão periférica das bombas nucleares. Casas de madeira com paredes rebocadas, carregam pedregulhos e falácias desbocadas. Não pega nada, sai. Pros olhos que me perseguem, eu sou um divisor de águias. Berma, blusa larga, marolada, debaixo do cacho, entorpecente verde lima. Marca de pneu no asfalto da rua de cima, empinando grau, tibicando pi. Para pá pá bum, bep estrala. Cabeça na caixa, gastando com as concubinas. Passando pela esquina, pegando um do resina. Dedo amarelado, a Ceilândia tá China. Quem vai se aventurar quando o sol se pôr? Eu peço mais amor, até pros de má fé. De chava mocado pra não dar caô. A rua tem dispor, mas só se nós tiver. Well, well, well, well.